E sobre o Sparrow, o que diz a sua pouca agenda? Não deixe o tamanho do Sparrow te enganar. Esse pequeno pássaro tem temperamento feroz. Seu grunhido tem poder de deixar seus inimigos sem defesa. Mas o Sparrow tem que bater bem forte suas pequenas asas para se manter no ar.